O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre trilogia analítica, que é patrocinado, né, pela Sociedade, Associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos todas as semanas com os senhores aqui para falar da ciência trilogia analítica, que foi a ciência criada, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Olá, doutor Kepp. O senhor hoje está com os seus dísticos importantíssimos na televisão, né, que o senhor usa muitas vezes, inclusive nos seus programas de televisão. Um assunto muito importante, né, que a gente poderia comentar é a questão da vontade, né? Porque muitas pessoas acham que a questão da vontade é muito importante, porque a vontade realiza a liberdade do ser humano, né, de manifestar o que ele quer dizer, de ter total liberdade para pensar e fazer o que ele quer. Então, muitas sociedades colocam a vontade como fundamental. Por exemplo, nós colocamos primeiramente esse triângulo que engloba, né, primeiramente o sentimento, depois engloba também junto com o sentimento a questão do conhecimento, né? A questão do conhecimento que é ligado à questão também do sentimento, e depois a questão da estética, né? Ou então da ação. Então é um triângulo indispensável para o ser humano ter uma vida equilibrada. Muitos cientistas, a gente pode incluir os cientistas, por exemplo, da física, pode incluir a medicina, pode incluir a própria psicologia, quer dizer, em geral, a biologia, etc. Pode incluir todas essas ciências atuais num campo assim neurótico, porque, por exemplo, falar do ser humano só no campo da experimentação é um erro muito grande e ligado, por exemplo, só ao que o ser humano faz. Eu vou dar um exemplo da física. Um autor muito conhecido, né, considerado um dos maiores gênios da humanidade, que é o Albert Einstein, ele falou o seguinte, que toda energia vem da matéria. Então ele fez uma fórmula colocando a energia, a origem da matéria, está na matéria segundo uma velocidade assim da luz. E ao quadrado, né, aumentando a velocidade, então isso geraria energia. Então isso é uma ideia materialista. Então os grandes cientistas do século XX, seja o Albert Einstein, seja Sigmund Freud, seja Karl Marx, eles tiravam todo o conhecimento, todo o trabalho do elemento material. Então, falando agora, né, na questão da física do Einstein, ele fez essa fórmula para dividir o átomo. Agora, existe uma coisa muito interessante. Nunca foi comprovado que o átomo existe e nem as partículas. O que está comprovado é que existe uma energia que geralmente aquele aparelho do campo escuro, ele, quando é estimulado, aparece assim, nos cantos do aparelho, uma fagulha. E essa fagulha, que é praticamente assim, um brilho, uma pequena luz, eles chamam de próton e elétron. E não que esses elementos venham da energia só essencial que depois faz a matéria. Então, é pela ressonância, né? Pela ressonância dos dois elementos energéticos, que são um para baixo, chamado de gravidade, e outro para cima, chamado de elevatório. Então, a física só ficou no elemento de gravidade, achando que a única força que existe foi como o Newton, né? Isaac Newton falou que a maçã caindo da árvore não é porque ela, vamos dizer, queira cair, mas porque tem uma força em cima que puxa ela para baixo. Agora, ele não quis considerar o fato de que durante muito tempo as frutas ficam nas árvores por causa de uma força que as eleva. Quer dizer, existe na energética uma força, os senhores podem ver no ímã, uma força de atração e uma força de repulsão. De maneira que toda a física se baseia num princípio errado. Então, o Einstein não é culpado, por exemplo, de ter feito a bomba atômica. Ele fez essa equação, assim, matemática, mas uma equação errada. O que acontece realmente é um estouro dessa energética que passa pelo ímã. Então, dividindo ao meio essa energética, como acontece, por exemplo, no cérebro do ser humano, a parte afetiva é dividida do conhecimento. Então, aí o ser humano fica doente, vira uma verdadeira bomba atômica, né? O que acontece na física, acontece na biologia também. Os dois elementos têm que conviver juntos. Então, na física, chamaram mais um elemento erroneamente, chamado de neutro, que seria uma outra partícula, né? E esse elemento neutro não existe. Esse elemento que está no meio do ímã, vamos dizer, entre a força de repulsão e de atração, esse elemento não existe, apenas é o ímã que tem um lado que empurra e outro que atrai. Como o ser humano, né? Se o cérebro dele está dividido, então ele cai na esquizofrenia. O que é esquizofrenia, né? É divisão cerebral. Se, por exemplo, o indivíduo só fala, só tem intelecto, ele é doente. Ou então, pelo contrário, ele só tem sentimento, só pensa, só sente os sentimentos e só pensa numa parte cerebral, numa parte da vida, ele fica doente. Então, o que chamamos de bomba atômica, explosão, é a explosão dessa energia que existe na natureza. Por exemplo, o Sol, né? Não é o Sol que manda energia para a Terra. É claro que ele envia como um transmissor, mas ele está parado lá no espaço porque tem uma energia violenta que segura os sóis no espaço, os planetas no espaço, os cometas, tudo no espaço. Então é muito difícil um físico admitir, por exemplo, que não existe, né, o átomo, como sempre pensaram as partículas, assim como na medicina, né? A medicina, principalmente a psiquiatria, não vê que a pessoa fica doente porque divide o cérebro. Só quer ter sentimento, como os histéricos, né? Ou só querem ter o pensamento, como as pessoas rígidas, né? A paranoia, etc. De maneira que a questão da vontade, ela tem que ser controlada. O ser humano não pode dar vazão total à vontade, porque junto com a vontade boa, com a vontade certa, vem a vontade errada, vem a vontade de destruir. Sabe, Dr. Kepp, o senhor estava falando a respeito da bomba atômica, do ser humano. Há uns anos atrás, eu escrevi num capítulo de um dos meus livros de psicossomática, comparando o processo de câncer com o da bomba atômica. Porque é um desequilíbrio energético que acontece nas células cancerígenas e ela vai se espalhando como uma radioatividade dentro do organismo, uma bomba atômica mesmo, e acaba matando a pessoa. E eu acho que o efeito em cadeia dessa atividade muito ruim que acontece no interior do ser humano, porque é assim, o interior do ser humano seria como que um átomo funcionando direitinho. Aí vem uma interferência qualquer, seja da vontade, seja do exterior, seja do mundo espiritual, pum, vai lá no meio e estoura o interior do ser. Divide. Então aí a psicose se instala e as doenças orgânicas. E isso vai como em cadeia, atingindo todas as pessoas que estão ali sob influência daquela pessoa. Porque um indivíduo doente mental, ele consegue destruir toda uma família, toda uma empresa. E isso está em cadeia no mundo todo. Todos os dirigentes. É uma loucura a vida hoje em dia. Um batendo no outro, um transmitindo para o outro, em cadeia, esse efeito da bomba atômica destruidora, avassaladora. Então, eu acho que aquela pessoa, aquele ser humano, que consegue conservar o interior um pouquinho unido, assim, uno, porque energia é igual à unidade, né? O uno é a energia, é a unidade da energética. É o uno, é a energia. A gente poderia dizer que é igual a uno. E, então, se a pessoa fica una, então ela é una em Deus, ela é como Deus. Não tem divisão por dentro. E ela pode até se defender um pouco dessas influências, inclusive externas. Tem mais saúde, tem mais equilíbrio. Mas é um horror isso. Alguém quer falar alguma coisa? Então, tanto o Einstein quanto o Newton, eles retomaram a visão materialista do Demócrito, e que quando ele criou o conceito de átomo, ele criou para descobrir a menor unidade da matéria. Então ele tinha a concepção de que tudo viria da matéria. Ele era um filósofo, um pensador muito materialista, Demócrito de Abdera. E eles retomaram essa visão materialista, invertendo a situação. Quer dizer, não é a matéria a origem de tudo. Ao contrário, né? Nós temos uma origem muito mais no espírito, na energia. Então houve uma completa inversão de valores que entrou nessa física moderna. E essa inversão, ela também trouxe uma série de patologias, né? Porque quantas pessoas tentam viver esse materialismo, levando a várias doenças mentais, né? A esquizofrenia, a paranoia. Então, criou-se a partir disso uma visão completamente invertida, né? A própria filosofia, né? Filosofia que quer unir o sim com o não. O Hegel, né? Tese, antitese e depois o resultado, né? Como se unindo sim o que existe com o que não existe, formaria então a súmula, a síntese. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Agora o Alexandre, que é o físico, que está fazendo os motores com a energia magnética, vai falar. Não, isso que o senhor falou, né? Na física eles procuram, né, juntar a partícula com a antipartícula para tentar criar energia, né? Então a gente vê claramente como é que as ideias doentes, né, são passadas, são transmitidas para a ciência, né? Isso vem do Platão, né? Platão queria unir o sim com o não, hein? Esse foi um grande erro dele. Isso. E o doente mental virou uma bomba atômica, né? É. Que ele faz desordem. Nossa, e pega todo mundo, pega a sociedade, vai pegando, vai estragando, e um vai pegando, contaminando. São os três, né, grandes gênios que trouxeram a bomba atômica para o mundo. É o Sigmund Freud, o Albert Einstein e o Karl Marx. São três até anticristos. Está de acordo? Totalmente. Porque essa a bomba atômica, né, essa tentativa de dividir o átomo, né, é uma ideia platônica, errada, né? Errada. Que o ideal seria unir o real com a outra coisa real para gerar uma terceira coisa real, né? E não de dividir. Então, a energia gerada pela energia atômica, né, ela é destrutiva, ela é prejudicial para a natureza, né? Porque ela... E ela é violenta, viu, Alex? Porque ela divide a energética. A energética que está no espaço, segurando sóis, estrelas, tudo isso. A energética do espaço, né, doutor Chiappelli, é unificada, né? São dois elementos, ou duas forças da mesma natureza unidas, trabalhando em conjunto. Agora, no ser humano, o poderoso, ele divide para governar, né? Na destruição dele, divide para destruir. E assim é onde há divisão. Em todo lugar, a inveja divide também. Então, como a senhora falou da questão do câncer, né? Eu estive na Alemanha, no Instituto Internacional de Biofísica, né? E eles mostram, por exemplo, que a pessoa, quando o câncer, ele emite mais luz do que as células normais. Mas não é porque ele tem mais energia, é porque ele está perdendo energia, ele está vazando energia. Então, no átomo é a mesma coisa, a energia está contida, lá está em ressonância, né? Quando eles fazem a fissão, essa energia que escapa, não é aquelas partículas que vão criar essa energia, né? Isso já vem de uma concepção materialista, né, dos cientistas, que foi passada para a ciência, né? E que o senhor corrigiu, né? Quando o senhor corrigiu a metafísica, né, o senhor conseguiu perceber essa inversão que eles fizeram. É importante, né, que a mídia criasse vergonha, né, e publicasse as nossas também ideias, né, descobertas. E não deixasse para publicar daqui a 10, 20, 30 anos. A própria mídia, doutor Kepp, os jornalistas são agentes assim, atômicos, destruidores, são radioativos, destroem tudo. Eles só noticiam coisa desgraçada, para dividir a população, para dividir a cabeça das pessoas. Tem um jornalista aqui que quer falar, o Ortiz de Camargo Neto. Então, doutor Kepp, eu estou fazendo um TCC agora, trabalho de conclusão de curso, sobre a mídia. É aqui para o curso de gestão em psicossociopatologia, né? E aí o estudo agora, fazendo esse estudo, doutor Kepp, é impressionante. Então, a presença da inveja, da inversão, da censura e da telmania nos meios jornalísticos. Então, não é só que o poderoso ele censura a mídia, mas os próprios jornalistas também, por causa da inversão da inveja, eles atacam quem é bom e não falam de quem é ruim, protegem quem é ruim. Sabe quem podia salvar o mundo, Ortiz? Os jornalistas, se eles difundissem essa ciência aqui. Claro. Se um dia os jornalistas criassem vergonha e difundissem adequadamente esta ciência, o mundo estaria salvo em pouco tempo. Isso eu falo no sabe também, Ortiz, o que é importante é o mundo perceber que o que Cristo falou está certo. Então, acha que o que ele não falou é que é certo. E na medicina, o que acontece, doutor Ademar? Então, doutor, eu estava pensando nessa origem da palavra átomo, quer dizer não divisível, né? A palavra átomo. Então, quer dizer, quem tentou dividir foi posteriormente, porque a palavra em si, ela mostra uma integridade maior, que não é então, dividível. Então, é quase que é uno, né? É uno. Energia é unidade, isso. Energia é uno. Então, quer dizer que tem essa integridade já realizada, mas quer dizer que já foi descoberto, mas talvez o pessoal interpretou de uma forma errada, dessa impressão, né? Quer dizer que essa integridade que tem que ser mantida. A partir do momento que se divide, ocorre a doença. E na medicina também sabe, acontece Ademar, isso. Sabe, Ademar, nunca ninguém viu algum átomo. E também partícula, nunca também ninguém viu. É um senhor assim, oculto, que nem sabe por que eles chamam de átomo e partícula. Dr. Kepp, é a mesma coisa do inconsciente. Não existe o inconsciente, como Freud falou. Existe a consciência que a pessoa não aceita, inconscientiza. A consciência dividida, né? É. Entre um pedaço que ela esconde e um pedaço que ela aceita. Mas não tem inconsciente por si. É também uma coisa que nunca foi comprovado. E a doutora Júlia? Ela pensando, é colombiana. Estava pensando assim, doutor, que o senhor fala da metafísica, não? Que ninguém estuda mais e tem um princípio básico que de o menor não pode vir o maior, não? Aí Einstein pensava assim, da matéria nós vamos pegar a energia, que é uma coisa superior. E na medicina acontece também, os médicos acham que dos remédios, dos alimentos, eles vão obter a saúde, e não que a saúde da pessoa vem do interior, não? Desse elemento unificado, transcendente, que seria a salvação do ser humano. O remédio, o medicamento é inferior, né, ao inferior. Corpo do ser humano. Inferior então mesmo. Não é o remédio que vai curar, né? Nunca, de jeito nenhum. É a nenhum. Energia que Jamais. O ser humano vai adquirir. Jamais. Só falando nessa questão da divisão ainda, porque na medicina aconteceu a mesma coisa, que eles dividiram. Porque não dá para dividir o interior psicológico da parte orgânica da parte espiritual. Então essa divisão mais uma vez causou esse tremendo problema. O que quer dizer diabo? Diabolos. Duplo, dividido, porque é de dois. Agora vai falar o nosso pensador. Quem fala, quem faz essa divisão, quem divide essa unidade da natureza é a vontade, né? Porque a pessoa acha que a vontade é o que ela é, que a essência da pessoa é a vontade. Mas como a vontade invertida quer sempre sair do que tem, ela quer criar uma outra coisa assim, ela divide. Então ela sai dessa unidade. Então na base, assim, o que provoca isso é a vontade do ser humano invertida, que corta, né, essa unidade. Agora vai falar Aninha Bergquist. Eu queria ler uma frase aqui do seu livro, A Libertação pelo Conhecimento, que acho muito interessante. Fala assim: a grande alegria do ser humano é a de destruir, arrebentar e corromper tudo. Então parece que a mente, que quando muitos cientistas, filósofos elaboram as ideias deles, eles não fazem assim com uma boa intenção, que lá no fundo, inconsciente, parece que realmente é para destruir a civilização. A força destruidora, o poder da destruição, né? É, exatamente. É isso aí. A única coisa que o Deus homem pode fazer é destruir, né? Vai fazer o quê? É. O que é necessário nisso, fazer, Deus já fez. Por falar nisso, Dr. Kepp, Deus falou, né? Onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei com eles, estarei neles. Numa unidade, o Pai no Filho, nós no Filho e o Pai em nós e nós no Pai. Numa unidade, quer dizer, a única possibilidade de estar com Deus é na unidade. E aí a unidade, como o senhor fala, do pensamento e do sentimento. Pessoa que pensa emocional não pensa certo. E a pessoa que só tem emoção e não pensa, não tem razão nenhuma. Também a emoção está errada. Então é muito bonito essa sua percepção, né? Que o senhor unificou o interior do ser humano. Poderia aproveitar e anunciar o nosso curso? Por favor. Porque todos esses assuntos tratados aqui, né? Metafísica, psicopatologia, ciência, espiritualidade, conhecimento, educação, são tratados no curso de pós-graduação em psicossociopatologia. Teremos a nova turma agora no mês de fevereiro, com as matrículas então abertas, né? Entrar em contato pelo telefone da CITA, 11 30 32 36 16. E as pessoas que fazem esse curso, além de sofrerem uma transformação imensa no sentido pessoal, que outro dia nós estávamos avaliando com os alunos, em 2 anos a mudança deles para melhor foi impressionante. Além disso, eles vão passar a ser agentes de limpeza, de cura, de terapêutica, né? De limpar a radiação mental aí que existe na sociedade, como psicossocioterapeutas. Poderão atuar como conferencistas, dirigir oficinas, workshops e ajudar muita gente a se curar com isso. A melhorar a qualidade de vida de muita gente, beneficiar a sociedade. Então, até a próxima semana, neste mesmo horário. Para informações, 3032-3616, 3032-3616, ou no nosso site www.stop.org.br. Até a próxima.